Salvador, parceiro 2231. Segundo, Alvorada para 2209. Aqui uma aproximação com carne 550, posição de 1h12, com 2309 graus de redução, passando no nível de voo 060. Informo o transfer voo à esquerda a 1 minuto para o voo de uma pista oceana, a internet para a sua aproximação. 3, decimal 25, primário, secundário, no 25, decimal 1, voo 1659. Charles Serra, chama o controle 120, decimal 1. 208, Corrigo Charles Serra, gato. Bom, o a controle do controle. Para a subida. Vai manter o essa cor, Corrigo Charles Sierra. Controle voo, 1260, coluna 3, pode. Bom, eu deixo também a contato na data da paralisa de voo 370 e o seu da pista. 370 e a saída de voo, tá bom, 290. E a 314, a senhora de identificação, e o seu dado da Comédia de Ouro, deixa a paralisa de voo 050. Obrigado, vai direto para o estado de 314. Bem, se você está indo de voo 095 e voo por aqui em cima de uma torre de terra. Eu estou sendo estimado para pouso de uma torre de terra. Complete redução para 1809, de 4837, está agora a posição de 2010 com 1809 graus e sem redução. Salve, onde é que está lá? Está aqui, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Autorizado a final do procedimento aliás, que é o da pista da zero, que eu posso estabilizar. Autorizado com 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 808, obrigado, 184. Controle Salvador, batalha 1884, decolou, passa também, quem tem essa dúvida? Controle 1884, contato radar, batalha de voo 230, após isso o país vai direto para a Jama. Gente, saiu para o 230, após 2000, Jama, voo 1884. Ponto 90, 3192. 200 a 0, via Coral Bravo. corrigir na inscrição, ainda manter pro até 3 mil, 10 em caso de falha de comunicação, o ará diretamente. 3 mil pro, Cachimada Bandeira, minha 267. Com controle 1, 208, Mogo. 08, Mogo. Alô, boa tarde, eu sou na minha 267. Estamos a 26, por falta de lugar. Contém a força de laje até 6 locais. Após, vou direto para a mesa. Eu vou para o início de voo 380. 3 mil, Leda, 380, eu sou na minha 267. Ao passar o limite da terminal Salvador, caminho controle era Caju, em 1202 Salvador. No entanto, mantém a frequência desse controle. A 20 do Caju para 2006, altímetro 2011, autorizada a sinal do procedimento PNL-7500-0, suposta estabilidade. Chegada para mais uma autorizada, deixa para o início de voo 052. Mantenha o nível de voo 060 e aguarde para o seu comunicação. solicitando identificação. E o senhor da Bona Júnior, veja para 4.000 pés, só o time de 101. É só 3.000 pés, e o senhor da Ponte, veja para 4.000 pés, vou direto para a Ponte. Frequência do sinal sem todo, frequência número 8 do sinal 95. falou, 56, chama contra mim, 20, decimal 8, novo. 208, uma boa tarde, bom trabalho. Telegram 3227, mantenha o nível 1807. Telegram 3227, seguindo o radar encerrado 5028 do Oeste em Salvador, mantenha o nível de 1180 para iniciar a descida sob o controle de ônibus, frequência 120 do Sky. Grande Salvador, Pantaleiro 2231, decolado. Seguindo, contato radar, Pantaleiro 2180. Via saída novo, transmissão da capa, que confere a descrição de mantura a rota de decolagem até 3.000. Vamos avançar pelo 802231. Você está aqui na visão da pista? Completa final sobre todos, você tem 18 e 29 segundos para 3.000. Mantenha o nível de voo 060, sob o controle de Elis, frequência 120, décima 1. Tá, grave de munição? Ou seja? Tem informe, autorizado o cruzamento para Serra Lúcida Alcalina entre Una e Sindra, mantenha 510 e mantém sua regra de voo visual, suporte nacional para voo de Serra Lúcida Alcalina. Salvador, poderia coordenar aí para o passageiro 2231 na posição da TAP ou Elefa? Eu vou direto para a TAP 2231. Da TAP 2231, obrigado. Eu tenho instruções para 2017, né, da Unidade 01, autorizado a final do procedimento LS de Reis. É o sistema zero, eu posso ter estabilidade. Thank you. 3231. E o Sérgio Antônio. Sim, autorizado 3.0 via da Amazon.